Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de... Diga lá o Sr. Fato. Edição para quinta-feira, dia 3 de abril de 2014. Estamos de regresso e com uma música, desde já, que vai abrir a edição de hoje. Chama-se Fado Louco. A música é da cantora, é da fadista Amália Rodrigues. É um pedido da Daniela Duarte, que nos fala sobre a Elsa Duarte, a nossa ouvinte, que ficamos a saber que está em estado de coma há quase um ano. Contou-nos a Daniela e para quem... enviamos então as rápidas melhoras. E é precisamente, talvez, a propósito desta... Talvez não, a propósito mesmo desta situação, que a Daniela nos faz esta dedicatória, porque sabe que é um fado que a irmã gostava bastante. Vamos então ficar com a Amália. Aliás, diz ela até dos poucos fados que a minha irmã gosta. Daniela, força para todos vocês que estão a acompanhar esta situação de perto, como é lógico, como família, e que tudo corra pelo melhor para a Elsa Duarte. Que volte também ela a fazer-nos os seus pedidos, os seus comentários, porque era um ouvinte da Antena Web. Daniela Duarte, vamos então satisfazer este pedido. Fado Louco na voz de Amália Rodrigues. Para ouvir também nesta edição, Senhora do Livramento, cantado aqui pelo António Zambujo. Um fado muito bonito também. E logo depois vamos ficar com um fado do Camané. Que espero também que gostem. É um fado um bocadinho mais risonho, eu sei, para darmos aqui outro ar ao nosso espaço radiofónico, a Guerra de Rosas do fadista Camané. São as próximas três que vamos ouvir na edição de hoje do Liga Lá ao Senhor Fado. Quero também ter aqui os seus pedidos. Pode ligar para o número 910106983 ou então para o enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos à música, ouvintes. Começamos então com o Fado Louco de Amália Rodrigues. Senhora do este tormento de a não ver há tantos dias. Partiu zangada comigo, deixou retrato antigo que me aquece as noites frias. Partiu zangado comigo, deixou retrato antigo que me aquece as noites frias. Senhora, que o pensamento corre de nós como o vento, rumando estradas ao céu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos. O céu que não é só meu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos. E o céu que não é só meu. Das douras, infernos, prantos, amores, a castigar tanto norte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Partiste sem dizer adeus nem nada, fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada e eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste, perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste, eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado. Zangada, esvaziaste o meu armário e em nada ficou o meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro, teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste um isqueiro, atirei-te com o cinzeiro, escondi as chaves do carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção, se ouvia um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar, só ias se eu não entrasse contigo. Saía para não ter-te adorar, tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber, ralhavas ao ver-me de grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer, nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa. Tu deste ao porteiro roupa minha, soubeste que lhe dera o teu roupão. Eu dei o teu anel à vizinha e pela estima que eu lhe tinha ofereceste o meu cão. Foste-me lendo o teu romance de amor, sabendo que eu não gostava da história. No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador, apaguei-o da memória. Se cozinhavas, eu jantava sempre fora. Juravas que eu havia de pagá-las. Põe-te na rua, dizias-me a toda a hora. E quando eu me fui embora, tu ficaste-me com as malas. Depois desses anos infernais, os dois éramos casa romana, achando que também era demais. Jurámos para nunca mais, foi cada um para seu lado. Que eu não presto, eu juro que falta a parte melhor. Um beijo acaba com o teu protesto. Amanhã conto-te o resto. Boa noite, meu amor. E já cá estamos de volta ao auditório depois destas três músicas, estes três bonitos fados. Agora temos mais três para os nossos ouvintes nesta edição do nosso programa. Diga lá ao Sr. Fado, mais três, e eu desde já quero convidá-lo novamente a deixar a sua dedicatória, a enviar a sua mensagem para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Também pode, se quiser, ligar-nos para o nosso número 910106983. E então aí vai também poder falar comigo. E até porque não deixar a sua dedicatória de viva voz. A edição de hoje vai já de seguida ficar com três fatos canção, um deles a Montanha Azul, do António Seferino. Por vir também nesta edição um outro fado, Foscoa, Pátria Minha, na voz do Emílio dos Santos, e Filipe Duarte vai cantar-nos a sua versão de Canoas do Tejo. São as próximas três músicas que o estimado ouvinte vai ter a oportunidade de agora passar a ouvir nesta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Depois, com muito gosto que estou consigo, diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18h. Vamos à música então, começando com A Montanha Azul, de António Seferino. Mostra-me o caminho montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Subi a montanha, falei com Jesus e tive na mão. Montanha, fui beijar a cruz e numa oração falei com Jesus. Montanha, falei com Jesus e tive na mão um raio de luz e lá na montanha fui beijar a cruz. Esta cantiga. está a ouvir, diga lá ao Sr. Fado. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fragas, o sol parece um morango, o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum bar te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa de bela panda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arrais prendeu a vela e se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-la. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas locas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. E pronto, ouvintes, estamos de regresso a esta edição do nosso programa. Vou deixar-vos com mais temas, três temas para fechar esta edição do nosso programa, e são eles os seguintes: Tina Santos, Quando Voltares. Depois, o fado Moreninha da Travessa, do Fernando Maurício. Que saudades que nós temos aqui de ouvir aqui o Fernando Maurício, este nome incontornável do nosso fado, não é? Um fadista realmente, enfim, emblemático, um nome sem palavras, não há palavras para escrever este fadista, que infelizmente já não está entre nós. E por fim vamos acabar com um outro fado que também faz parte do nosso cancioneiro, não é? Um fado que realmente, enfim, tem aquele seu misticismo. A música chama-se Quando e é do fadista Tony de Matos. São as últimas três da edição de hoje. Espero que gostem, ouvintes. Para todos, uma ótima tarde de quinta-feira. Voltamos a encontrar-nos amanhã, neste mesmo horário. Até lá, tarde.